Eu tô aqui mais uma vez, então preste atenção. Cantava os meus problemas, hoje canto a solução. Com muita disposição, eu venho falar de Cristo, a verdadeira luz que me guiou quando estava aflito. Muralhas vão cair com o peso desse meu rap. Meu nome é Coruja, e o meu é Pummy Black. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, e pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. Não temas, pois o Senhor está contigo. Não temas, Ele te livra do perigo. Jesus te ama, irmão, se arrependa, sangue bom. A caminhada é difícil, mas não é possível não. Não permaneça nesse chão, é isso que o diabo quer. Acabar com a sua vida, resista e tenha fé. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, e pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. O Senhor te guardará de todo mal. Amém. Louve ao Senhor a todo instante. Também. Poderoso Deus que transforma o meu caráter. De joelho eu sou mais forte. Pode crer, não há o que temer. Persistência é virtude. Prazer, eu sou coruja e tenho muita atitude. Não olhe para trás, não. Vivo o que é novo. Represento e canto sua voz do nosso povo. Pummy Black no vocal, chegando pra somar. Exaltando meu mestre no rap. Eu vou louvar, seja onde for e como for, assim será. Nada vai me impedir de sonhar e caminhar no caminho do Senhor. Eu sou abençoada através desse meu rap. Eu vou rimando a jornada. Se você acredita e bota fé no que eu digo, então louve a todo instante o santo nome Jesus Cristo. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, e pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, e pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida. Ei, você meu irmão, ei, você minha irmã. Esqueça o ontem, e pense no amanhã. Seja de noite ou de dia, na dor ou alegria, louve ao Senhor, seja grato pela sua vida.